Você quer o Dani Russo? Dani Russo, que quer? Ai, credo, viu? DJ RD, tá bom pra você? Tá bom pra você? Valeu, mozão, por ter terminado comigo. Que situação, até fiquei de coração partido. Não é que eu gostava dela, que ela me tirou do Mandela. É que achou que podia mudar da noite pro dia o pavela. Ai, credo, viu? Ela terminou comigo, achou que eu ia pra pior. Solteiro nunca está só. Solteiro nunca está só. Solteiro nunca está só. Ela terminou comigo, achou que eu ia pra pior. Solteiro nunca está só. Solteiro nunca está só. Quem que é o Dani Russo? Que situação, até fiquei de coração partido. Não é que eu gostava dele, que ele me tirou do Mandela. É que achou que podia mudar da noite pro dia, menina de quebra. Ai, credo, viu? Ele terminou comigo, achou que eu ia pra pior. Solteira nunca está só. Solteira nunca está só. Solteira nunca está só. Ele tem me...